Thank you. Papa Julio Bravo. Autorizado para Recife, nível de voo 370, via nota do plano de voo, da escola da 17, curva à esquerda, perfil da PUCA, transmissão Aracaju. 5261 no desconto e o controle 120 de cima 8. vocês. Onde é colado o alto? Prova 53, chama o controle 208. Obrigado. 208, obrigado, pode ir. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Papa Papa, um abraço. São Francisco, número 25, decimal 45, alterno 2, decimal 8.